Um menor de idade foi apreendido pela Polícia Civil de Medianeira em um ponto de droga desarticulado. De acordo com informações repassadas à imprensa, o jovem foi abordado pela polícia no bairro Vila Nova e acabou confessando ser o responsável pelas drogas. Ele estava em posse de 33 buchas de maconha prontas para comercialização, que totalizaram 170 gramas, 12 buchas de cocaína, que cada uma pesava um grama cada. O jovem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e recolhido à carceragem da cadeia pública local. No momento da abordagem, outros 3 indivíduos estavam com o menor. Eles foram ouvidos pela polícia e liberados, uma vez que não houve comprovação do envolvimento dos mesmos no crime. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.